Oi, gente, boa noite. Não sei se vocês viram a palestra que foi dada do Osho comigo sobre os fractais. Falou umas coisas. Vou incrementar mais algumas coisinhas aqui. Lembra do que foi falado? Daqueles espíritos que estão encarnados aqui, que vibram numa frequência de terceira dimensão, que aqui tem vários níveis evolutivos, né? E que tem espíritos que eles já vêm de outro planeta para cá, já sabendo que vão ser exilados. O que, que eu quero que vocês entendam? Que exílio não é punição. Tá? Cada espírito é exilado por causa de um motivo. Uns são porque não acompanharam o progresso. Dava para ter progredido e não acompanharam, não progrediram porque não quiseram, quiseram ficar estagnados. Outros vieram de outros mundos mais atrasados do que a Terra. Esses que vieram de outros mundos mais atrasados do que a Terra são espíritos ainda mais jovens, mais imaturos, que têm uma evolução ainda que está no comecinho e recebem a oportunidade de encarnarem aqui nesse momento de transição, o qual nós vamos sair da terceira e ir para a quinta, e para dar um salto. Esses que são muito primários e vêm para cá, eles não vão conseguir ir para a quinta. Muito difícil, porque está muito distante da realidade deles. Então, eles já vêm sabendo que serão exilados. Mas nem sempre eles serão ruins. Alguns podem encarnar aqui, podem sim fazerem besteira, cometerem crimes ou alguma coisa. Outros não. Eles são boas pessoas. Muitos deles são até religiosos, podem estar na religião evangélica, na católica ou outras. Levam uma vida correta, uma vida no bem, mas mesmo assim serão exilados. Por quê? Porque eles vieram para cá só para dar um salto, para aprenderem mais, porque se eles continuassem no planeta deles de origem, lá eles não teriam o aprendizado que eles vão ter aqui agora, nesse momento, porque lá é muito mais atrasado. Então, eles serão exilados para um outro planeta primitivo. Então, por que que eles saíram do deles? Vejam bem. Eles saíram do deles, vieram para cá, aprenderam o que tinham que aprender e vão para um outro planeta primitivo. Ou podem voltar para o que eles abandonaram. Para quando eles voltarem para lá, para o mundo deles de origem, eles vão ensinar os outros que estão lá a evoluir mais. Ou eles podem ir para um outro planeta primitivo, que não quer dizer que é primitivo, que é ruim. Nem todo planeta primitivo tem uma natureza hostil. Tem planeta primitivo que tem uma natureza maravilhosa e muito bom de se viver. E os seres humanos desses planetas primitivos, eles geralmente vivem em tribos. E eles vivem na fraternidade, eles se dão bem. Não tem guerra de uma tribo contra a outra. As tribos são amigas. Um ajuda o outro. Não tem guerra, não tem assassinato, não tem nada disso. Eles são primitivos, não tem tecnologia, né? Eles caçam os animais para se alimentar, comem frutas, folhas, né? Tudo isso. Tem uns que até plantam, né? E eles podem ir para esse planeta e vão viver muito bem, numa felicidade muito grande. Lembram do filme Avatar? Ali era um planeta primitivo, e não era lindo o planeta? Natureza linda, eles não viviam bem? Então, esses espíritos primários, que não vão conseguir acompanhar a quinta dimensão, o planeta vai para um planeta desse, e vai viver muito bem e continua ali o seu processo, o seu processo evolutivo. Agora, aqueles espíritos que vão para um planeta primitivo hostil, aí já é por causa de outra coisa. Aqueles que vão para um planeta primitivo onde tem muita animais violentos, né? Outras pessoas lá violentas, agressivas, sedentas de poder, que vão te torturar, vão te escravizar, porque tem planeta primitivo onde os seres humanos são escravizados, tá? pelos maiores desse planeta, pelos que dominam. Aí já é um ranger de dentes, aí é um planeta primitivo onde o espírito vai para sofrer, porque ele vai colher o que ele plantou. Se aqui ele teve sede de poder, dominou, pode ter sido um presidente, um rei, que foi um tirano, né? Lá ele vai ser tiranizado, lá ele vai ser dominado por um outro tirano. Tudo que ele fez aqui, ele vai passar lá. Tudo que ele fez os outros passarem, ele vai passar lá. É a lei de ação e reação. Lei de ação e reação. Então, todos vão para os lugares os quais merecem. Tá? Ninguém vai para o lugar errado. Não tem equívoco no universo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer se nós não sabemos para onde nós vamos, se vamos embora ou se vamos ficar aqui? O que nós temos que fazer? Nós temos que dar o nosso melhor, de forma saudável, sem se torturar, sem se cobrar, com alegria. E quando errar, não se pune, não se culpa, porque nós vamos errar. O que nós temos que fazer é trabalhar para errar menos e acertar mais. Tá? Vamos supor, se me mandassem para um planeta igual aquele do Avatar, mandassem eu e a Sabrina para lá, para a gente ser um casal lá, eu ia gostar. É um planeta primitivo, mas é muito bom de se viver. Né? Então, gente, nem sempre é ruim para um planeta primitivo. Tá? Com relação aos fractais, vocês entenderam com relação aos fractais? Tem Deus, ele cria espíritos, os espíritos eles evoluem muito, tem espíritos muito evoluídos, muito mais antigos, todos passam por todos os processos, tá? Deus já não cria um espírito já evoluidaço, tá? Tem que passar pelo reino mineral, vegetal, né? Animal, elemental e hominal, e vai crescendo, vai evoluindo, né? Muitos desses seres antiguíssimos, que já tem muito tempo de existência, esses espíritos, eles, quando eles estavam nesse processo hominal, a gente nem sonhava em existir, o nosso espírito nem sonhava em existir, ajuda ela, Leusa, nem sonhava em existir. Então, existem espíritos que criam espíritos. Existem 12 super-almas no universo que criam outras almas fractais. Existem outras almas evoluidíssimas que criam outras. E a gente é criado desse jeito. A gente nasce a partir de outros espíritos. E vamos indo, vamos evoluindo. Depois, quando a gente crescer muito e ficar igual a eles, vão nascer fractais do nosso espírito. E aí nós seremos como Jesus, como outros espíritos, né? E assim continua a evolução do universo. É por isso que a gente diz aqui que não tem o porquê ficar com pressa e nem o porquê se desesperar. Levar a vida na tranquilidade. Porque nós temos um espírito imortal que vai viver para sempre e que nós estaremos sempre evoluindo, entrando em corpos, saindo dos corpos, entrando em corpos, saindo dos corpos, até que vai chegar um momento que a gente não vai precisar encarnar mais, porque já evoluiu muito, a não ser que seja muito, muito, muito necessário. Mesmo assim, você pode encarnar, e quando é muito necessário, quando você não precisava mais, depois você não precisa mais. Né? Porque tem outros que podem fazer isso, né? Então, sem pressa, pensar a nível de eternidade, de pensar de forma imortal, não com relação ao tempo de poucas décadas daqui, como se a nossa vida fosse, como se essa vida fosse a única que existisse. Eu sei que o esquecimento é forte, a gente não lembra de onde veio, não lembra das outras encarnações, mas é melhor que seja assim, porque o nosso sofrimento seria muito grande se a gente lembrasse. Você vai evoluir muito mais no esquecimento, você vai focar nessa vida com muito mais eficiência do que se você lembrasse. Porque se você lembrasse, você não ia conseguir focar na vida atual. Imagina, se você está dentro de casa, olha para sua mãe e você lembra daquela encarnação onde ela te esquartejou, que ela te matou, que ela implicou com você, e não uma encarnação só, várias. Ou teu pai, ou teu irmão, se você lembrar de tudo. Pode ser que você encarnou com raiva dele e está junto para se acertar. Se você esqueceu, tu não vai lembrar da raiva que tu tem por ele. Se você lembrar, você vai encarnar lembrando, você já vai encarnar lembrando da raiva que você tem dele. Como é que vai fazer para acertar isso se sua raiva for muito grande por ele? Ah, mas pode sentir. Sim, pode sentir. Tanto é que você briga muito com ele, ou implica muito com ele, ou ele implica muito com você. Você sente, é verdade, mas isso daí é muito distante do que se você lembrasse mesmo com detalhes. Se você lembrasse com detalhes, seria muito pior. Se você sente raiva, ou ele sente raiva de você, ele implica com você, você já fica ligado. Porque aí é porque tem que acertar alguma coisa. Se ele não tem essa consciência e você tem, então cabe a você ajustar as coisas. Se ele não tem capacidade de entendimento, ou não acredita, ou não tem consciência disso, porque ele não ter consciência, não acreditar ou não aceitar, não quer dizer que o problema não está ali. Tem um monte de gente que não acredita em Deus, e não quer dizer que Deus não existe. Não. Então, você tem a consciência, você vai fazer de tudo para se acertar com ele, mesmo que seja difícil. Não fica pensando que é difícil. Você ficar botando isso na sua cabeça, que é difícil, aí vai ser difícil. Na verdade, é fácil. Dá para resolver. Entendeu, gente? Então, eu queria dar esse esclarecimento com relação aos planetas, para que vocês entendam que nem sempre o exílio vai ser algo ruim. Nem sempre vai ter aquele ar de punição, né? Em muitos casos, o exílio para um planeta primitivo vai ser muito bom. Vai ser ótimo para o espírito. Então é isso. Essa é a mensagem.